Sei que você é casado, mas não quero nem saber. Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer. Só que você tá com medo da tua mulher descobrir. Foda-se, tô nem aí. Só tem esse caralho aqui. Sei que você é casado, mas não quero nem saber. Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer. Só que você tá com medo da tua mulher descobrir. Foda-se, tô nem aí. Só tem esse caralho aqui. Pau na receita, você tá no pau.